Fala galera, estamos começando mais um episódio do Esconderijo Underground. Aqui quem fala é o Luiz Augusto Vulcanes e eu profetizo que esse episódio vai ser uma benção. O meu companheiro de podcast, Eduardo Teixeira, me deixou na mão. Mas eu não estou sozinho, fui socorrido por ele, prontamente socorrido pelo capitão Josisley de Souza. A paz do Senhor, meus queridos. É um prazer estar aqui, hein? Nem sei nadar, mas dei um jeito aí pra te salvar dessa. Pois é, veio para o esconderijo, né? Nós estamos fazendo testes aí para, né? Porque a gente, os companheiros deixam a gente na mão, né? Então é bom a gente ter... Não, no começo sempre é assim, né? Até o pessoal se acostumar. Fazer podcast é isso mesmo, né? É um ajudando o outro e vai dando tudo certo. É por aí o caminho. Então, antes da gente entrar para o nosso episódio de hoje, que vai falar sobre profecias versus profetadas, a gente vai lá para a nossa área de contatos, anunciar os contatos do Esconderijo. Vamos lá? Ok, estamos aqui na área dos contatos. E hoje o Josisley vai me ajudar aqui a dizer para você, ouvinte, como nos encontrar. Se você entrou direto pelo feed e não sabe onde fica o nosso site, qual é o site do Esconderijo, Josisley? O site é o esconderijounderground.com. Exatamente. Mas se você quiser, você também pode visitar a fanpage lá no Facebook. Isso, facebook.com/esconderijounderground. E também tem um grupo de discussão. Muito legal, inclusive que eu não sabia que dá para colocar o nome, ó. É facebook.com/groups/esconderijounderground. Isso, e quem quiser assinar o nosso feed? Nossa, tem muitos endereços, hein, cara? Olha aqui, ó, é o feeds.feedbanner.com/escondecast. Você sabia que Escondecast era para ser o nome do podcast? Olha só. Mas aí o Márcio Moreira... Mudou o nome para podcast do Esconderijo do Enão. Olha só, sério? É, foi ele que falou para mim, não põe esse nome. Põe o nome mesmo, não precisa ter o cast no meio, né? Ah, legal. E se alguém ainda manda e-mails e quiser mandar um e-mail para nós? Aí é fácil, hein? É o contato@esconderijounderground.com. É isso aí. Vamos para o episódio? Vamos lá. Vamos dar umas profetizadas por aí. Então vamos profetizar. Underground na cidade, popstar no interior, artista de fim de semana, trabalhar segunda-feira, não aguento mais. Underground na cidade, popstar no interior, artista de fim de semana, pega barro, macaxeira, não aguento mais. Ok, estamos então de volta da área de contatos para começar o nosso episódio. O episódio de hoje nós vamos falar sobre profecias versus profetadas. A ideia desse episódio surgiu de um vídeo com o mesmo nome, Profecias versus Profetadas, que o Eduardo Teixeira fez para o Ideia Suburbana, que é um vlog que ele mantém, né, no Facebook, no blog do Cristo Suburbano. E ele fez um vídeo sobre o tema, e daí a gente achou de continuar, até porque uma coisa que a gente tem entre nós é que, apesar de ter ideias diferentes, a gente faz tudo junto, né? E eu resolvi estender um pouco o assunto, né? Porque alguns dos pontos que ele usa lá, né, muitas coisas eu concordo, outras eu talvez concorde um pouco menos, e eu resolvi então estender um pouco mais esse assunto. Afinal, como bom pentecostal, eu gosto de profecia. Você gosta de profecia, Josué? Olha, tem que ser uma profecia de Deus, né? É, né? Se for profetada, tô passando fácil. Exatamente. E é por isso que a gente, por isso que eu te chamei. Você O José Slay, para quem não sabe, você é assembleiano, José? Sou assembleiano, cara. Sou assembleiano. Se eu for contar direto aí, é pelo menos uns 28 anos. Nossa, bastante tempo, hein? Bastante tempo. Eu fui da Assembleia por 17 anos, né? E faz um ano que eu estou, assim, digamos... Não estou afastado porque eu me dou super bem, né, com o pessoal. Né, tenho muitos amigos dentro da Assembleia de Deus e a minha esposa continua assembleiana, né? Uhum. Mas, assim, eu tenho frequentado uma outra denominação, a MDG, Ministério das Gerações, que ela se encaixa um pouco mais com a minha visão, né? Eu sou um cara, assim, partidário, nunca escondi isso de ninguém, do Missão na Íntegra, e ela tem essa, um pouco dessa visão, assim, eu gosto. Sem ser exagerado, né? Porque eu acho, sim, que todos esses movimentos, eles têm seu lado bom, têm seu lado negativo, têm seus erros e acertos. Mas, Josi, você que é um camarada que já tem, como você mesmo diz, 28 anos aí de Assembleia de Deus, qual é o significado de profecia? Puxa vida, Luiz, é complicado. Quando você fala 28 anos, você me coloca, coloca muita responsabilidade, é o peso, né, sobre, né, os meus ombros, é. Na realidade, eu até falo aí pro pessoal, quando puder escutar o podcast de número 48, que é sobre os nossos testemunhos, né, sobre a nossa vida cristã, que nós gravamos lá no Diário de Bordo, ali a gente fala um pouco, né, de como que nós nos chegamos a Cristo. E eu considero, assim, eu como um cristão, na realidade, nos últimos 10 anos. Certo. Mas eu sou mais assim, como eu sou o maestro da banda, então você sabe, né? Músico não é crente, né? Uhum. É pelo menos é assim que o pessoal acaba nos desenhando, né? É, músico é problemático, na verdade, né? É, o ego, né? O ego do músico é uma coisa complicada pra gente administrar, né? Uhum. E a gente, numa posição de liderança dentro de um grupo, eu até costumo dizer que nós acabamos nos machucando muito. Na realidade, assim, tudo que acontece, né, de bom, de ruim, bate na gente. E a gente, pelo menos é o meu caso, né, eu tento proteger o meu conjunto, né? Certo. Então, até citei aí algumas vezes, citei aí em um dos podcasts, que a gente chamou um preletor, né, para vir trazer uma palavra, né, na festa da banda, num culto que a gente faz de ação de graças, né, todo aniversário da banda. E eu tive diversos problemas com esse preletor nos bastidores. Problemas esses que eu não deixei refletir para a banda. Então, para a banda, para a igreja, tudo foi lindo, foi maravilhoso. A gente até caiu na discussão aí. Deus usou efetivamente esse preletor e tal? Bom, mas isso aí é uma outra discussão. Uhum. Mas eu diria que, assim, dentro dessa linha, né, eu só quis desenhar isso daí para vocês entenderem que eu não sou um teólogo, não sou uma pessoa que sou tão aprofundada assim na palavra. Mas eu costumo dizer que uma coisa que Deus colocou na minha vida é uma sensibilidade, né? Eu acho que você também, né, Luiz, por ter tido uma vivência pentecostal, você sabe como que funciona, né? Esse lance da profetada e da profecia, quando é de Deus, a gente já sente, né? É, aí entra o discernimento, né? Isso, palavra mágica, discernimento, cara, discernimento, né? Eu até escutei o vídeo, né, do rapaz, você passou pra mim, eu prestei atenção nele contando ali a historinha, o testemunho, e funciona muito dessa forma. Eu não sei se eu vou estar já chutando muito pra frente, você me desculpe, mas pode dar spoiler. Pode dar spoiler. Mas quando a profecia, ela é de Deus, o ponto inicial de tudo é que não vai ser nada genérico. Eis que te digo, tô vendo aqui um documento que você vai assinar. Você sabe que tem um documento que você vai assinar, não sabe? Tem ou não tem um documento que você quer? E o rapaz, ele até dá um exemplo de você falar isso num púlpito para 5 mil pessoas, né? E a profecia para 5 mil pessoas é uma situação que eu julgo profetada. Agora, a profecia, quando a pessoa vem de olhos abertos, olhando para você e fala, olha, Deus manda te dizer assim, você fez isso, e agora vai ser assim. A profecia, ela tem um endereço certo, né? Isso. É, segundo a definição, assim, digamos, secular, né, dentro dos dicionários, profecia é a ação de predizer, prever o futuro, que se acredita ser por meio de uma inspiração divina, né? Ela é feita por alguém que diz conhecer o futuro. Eu acho essa definição oficial, ela é muito vaga, né? Porque, na verdade, foi assim que eu aprendi nas escolas dominicais, que a profecia, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Até o próprio John Piper fala que ela tem que ter uma função, né, específica. A profecia dentro da Bíblia, né, ela precisa ter pelo menos aprendi dessa forma, que a profecia ela precisa exortar, edificar e consolar. E eu acredito assim que isso é real nos nossos, né? Não tenho nenhum problema com isso, porque eu não sou sensacionista, né? Uhum. Então eu acredito na atualidade dos dons. E eu sinto às vezes que as pessoas elas querem meio que pôr a profecia de lado, talvez por conta das profetadas. Ah, sim, isso com certeza. É que nem eu comentei hoje, até por sinal lá no meu Face, que hoje quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, você tem um trabalho enorme para desconstruir toda esse manancial de bobagem, essa galera que tem acesso à mídia, que são os chamados tele-evangelistas, né? E eu estou fazendo aspas enormes aqui, né? Porque você tem que desconstruir um discurso para poder apresentar Jesus para as pessoas, porque elas têm uma visão totalmente distorcida. E eu acredito que a profecia, nesse aspecto, ela também acabou ficando com uma visão distorcida. Ah, fatalmente. Até porque você tem aí, no sábado, na hora do almoço, meia dúzia de pastores na televisão que tá falando, ó, compre aqui o meu livro, ligue para esse número, ou faça isso, ou faça aquilo, e Deus vai te abençoar. Eu profetizo na tua vida a bênção, né? Então, é praticamente, com perdão assim da comparação, é uma macumba gospel, né? Exatamente. O cara, ele tá fazendo uma troca, ele tá falando, se você comprar o meu livro, Deus vai te abençoar, né? É dado até como certo, né, essa bênção. Ela é uma boa cumba? É uma boa cumba, né? Não é uma macumba. Né? Porque é só porque ela é gospel. Não, colocou o carimbo gospel, tá valendo, né? Esse é um outro problema, né? Porque hoje tudo você bota um selo ali, é gospel, então se é gospel é bom. Tá tudo certo. Né? Eu só não quero perder aqui o raciocínio. Você citou aí na definição, né, do que seria a profecia e tal. Como você mesmo disse, isso é uma definição secular, né? Uhum. Então você veja que eu sou um dos poucos assim que assume que estou assistindo essa novela Os Dez Mandamentos da Rede Record, né? E pasmem, eu estou gostando. Mas enfim. Mas ela é bem então, produzida, né? Tá legal, tá bem legalzinha. Então tem lá a figura do profeta egípcio, né? Uhum. Então eles vão ali, consultam ele, espera-se que ele realmente, ele tem essa visão do futuro, do que tem para vir. Então, secularmente falando, a definição ela não está equivocada. O que eu julgo é que nós, como temos um contexto bíblico da coisa, como a gente observa a coisa de uma forma mais espiritualizada, por assim dizer, a gente compreende e entende profecia de uma forma diferente do que uma pessoa que não vive a nossa verdade bíblica, né? Então eu até compreendo quando você lê aí essa definição, que espera-se que, porque acho que profecia nos remete mesmo, né, ao futuro, a uma visão de futuro, né? Certo. Eu entendo a definição exatamente que você falou, porque se você for olhar nas religiões pagãs, né, que eram aquelas religiões que estavam ali, né, cercando, digamos assim, o povo de Israel, você tinha essas figuras, né? Você tinha o adivinhador, você tinha o agoureiro, né? Você tinha o feiticeiro, você tinha o encantador, né? Você tinha o consultor de espíritos, o adivinhante, como você tem hoje a cartomante, né? E você tem o horóscopo. E tudo isso se encaixava na qualidade de profetas, né? Esses homens eram considerados profetas. Mas para aí entra o povo de Deus, né? Para Israel, a figura do profeta, ele era a voz de Deus para aquele contexto, né? Sim, sim. E para nós, então, nós temos que trazer isso para nós, porque a gente não pode sair da. Eu penso dessa forma, que a gente não pode sair da Bíblia, né? De forma nenhuma. Como que eu vejo, como que a gente encontra a profecia dentro da Bíblia, né? Dessa forma, como alguém falando no lugar de Deus. Sim, é, os profetas na Bíblia, né? Eles são até categorizados, teólogos, como profetas menores e profetas maiores, né? Dada a importância ou a grandiosidade das suas profecias. Mas existe, inclusive, se não me falhar a memória, se não estiver enganado, né? Eu sou muito falho teológico. Existiam escolas, né? De profetas, não é isso? Isso que a gente não tem, a Bíblia não diz exatamente o que eles faziam, né? Como que era, não traz a grade curricular, né, Não traz, não traz. Eu tenho bastante dificuldade em compreender isso. Pretendo fazer aí um curso mais aprofundado para entender tudo. Mas a gente vê ali essas citações e vê os profetas, que a gente vê por nomes, né? Tem um camarada aí que é citado como um profeta, ou é juiz? Agora eu me enganei. Agora fiquei na dúvida. Que foi o Sansão. Ele é Ele é profeta. juiz, né? Ele é juiz, tá? Bom, também não consigo entender a diferença lá do profeta e do juiz. Mas enfim, nós temos É que a função do Ezequiel. juiz era mais administrativa, né? E a função do profeta já era mais assim espiritual. Ah, isso aí eu já não tinha essa sensibilidade. Mas você vê que os juízes, ó, os profetas, eles tinham bastante influência, né? Principalmente ali quando você pega os reis, ali tinha, se não me falha a memória, era Samuel, né? Na época do antecessor de Davi. Quem que era? Esaú? Cara, eu sou péssimo com Quem que esses veio nomes. antes de Davi? É. Ou Saul? Saul, isso. Então era Samuel, né, que era o profeta, e Saul era rei, né? E você vê que ele sempre conversando, né? Samuel sempre levava os dizeres de Deus pro rei. Então você vê que eles eram consultados, eles eram muito atuantes, né? E havia dentro do possível ali certo respeito, né, com o que era dito. Ah, fora ali os reis mais pagãos, por assim dizer, né? Mas o povo em si prestava muita atenção, né, no que os profetas estavam dizendo, mesmo que desobedecessem, né? Isso. Então, acho que o que fica é justamente isso. A gente encontra, né, a profecia na Bíblia, por toda ela, a própria Bíblia, pelo menos a gente aprendeu assim, né? A Bíblia já é em si uma profecia. A vontade de Deus para o homem sendo explicitada, só que de forma escrita, né? Então, a própria Bíblia já é. E a gente encontra, principalmente no Antigo Testamento, essa figura do profeta com muita importância, né? Mas isso aí nós vamos falar no próximo bloco e vamos ouvir uma música agora? Opa, o que que a gente vai ouvir aí de legal? É, nós ouvimos lá na abertura, nós ouvimos a música Profecias da banda Protesto Frontal. E agora nós vamos ouvir a música Futuro, que é da banda Onyx 8, uma banda paulista de punk rock tradicional, assim, um punk mais melódico. O pessoal vai gostar, é bem, bem tranquila, bem legal. Vamos ouvir a música Futuro com a banda Onyx 8. DJ, estamos de volta. Você ouviu aí a banda Onyx 8. Então, como a gente estava falando ali dos profetas, a figura do profeta na Bíblia, uma coisa que fica, pelo menos para mim, fica bem claro, assim, assim como você tem os livros canônicos, né, que são os 66 livros que compõem o nosso canon hoje, né, dentro da Bíblia, que nós, pelo menos nós evangélicos, utilizamos essa Bíblia com os 66 livros. Mas você tinha outros livros que não significa que eles não são inspirados. São livros bons, são livros com conteúdo inspirado, mas que não entraram para o canon. Por que eu estou falando isso? Porque assim como nós temos ali os profetas maiores e menores que estão na Bíblia, que aparecem, existiram outros profetas ao longo da história de Israel e depois, posteriormente, ao longo da história da Igreja, que talvez muitos não foram sequer mencionados, mas isso não invalida, pelo menos na minha opinião, o fato deles serem profetas. Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Não invalida, né? Na realidade, quando eu olho para a Bíblia, tem muitas questões assim que são levantadas contra, isso aqui não tem explicação, você acredita num Deus dessa forma e tal. E na verdade eu tenho assim a Bíblia, ela como uma coluna, né? Ela tem ali uma coluna da importância de coisas que são realmente intocáveis, né? Agora, se a Bíblia, eu nem diria a Bíblia, mas se o homem prefere chamar alguns profetas de menores, outros de maiores, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu observo muito mais a questão do que ele disse e como aquilo se cumpriu no propósito de Deus, né? Dentro da Bíblia, claro, né? Certo. Eu vejo assim, por que eu tô puxando, né, essa questão? Porque muitas pessoas dizem, mas o tempo lá dos profetas acabou, né? Acabou e hoje a gente não precisa mais de profetas. Até no próprio vídeo, né, é citado essa questão de hoje nós não precisamos de profetas menores, nós já temos na Bíblia profetas suficientes. Mas eu, de forma particular, entendo que não. Eu entendo que sempre haverão profetas, né, de Deus, sempre haverão homens de Deus anunciando a palavra de Deus. O que eu acho que muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que seria o nosso próximo tópico aqui, profetas na atualidade, é justamente isso. No Antigo Testamento, você tem a figura do profeta com uma importância maior, até porque ainda não haviam os escritos, não havia um cânon formado, não havia nada disso. Então, com uma importância maior. E hoje, que nós já temos, né, todo esse material fechado, que seria a Bíblia Sagrada, que é a nossa autoridade maior, a figura do profeta, ela passa a ter um papel, digamos, secundário, né, como de suporte mesmo, mas sempre à luz da Bíblia, porque daí a gente vai entrar justamente onde diz que Paulo fala que nós devemos julgar, né, havendo profecias, que a gente venha julgar as profecias. Então, bom, primeiro fazer esse link aí do Antigo com o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, assim, e aí de novo, né? Uma visão de alguém que observa a Bíblia não de um ponto de vista tão teológico ou acadêmico, tá? Uhum. Mas meu sentimento é muito simples, assim. O Antigo Testamento, você vai acompanhando e vê que Deus, ele queria tratar diretamente com o povo, ele tinha aquele povo que era o escolhido dele, ele tinha profeta, tinha líderes ali, por exemplo, Moisés, né? E era aquilo. O povo pediu para ter um líder rei, né? E você vai vendo que na história aí entrou o rei. Entrou o rei, entrou a política, a fé vai se esvairindo. E tudo o Antigo Testamento, ele é norteado pelo povo escolhido. Então somente aquele povo terá salvação e as promessas eram todas para eles e tal. Com a vinda de Cristo há uma quebra e agora todo aquele que nele crê não pereça, né? Isso. Que é o que diz, eu não sei onde está escrito, mas sei que isso está escrito lá na Bíblia. Bom, então se todos agora que creem em Cristo e Cristo já morreu, foi o sacrifício vivo, então o profeta agora, ele toma uma figura, como Paulo, né, que ensinava, que conduzia, né? Então ele se torna mais, eu diria, menos espiritualizado e mais racional para atender essa demanda. Porque imagina, né, a gente tem vários casos lá de igrejas que queriam, por exemplo, fazer a circuncisão, então, e ali tinha que mandar uma carta: não precisa disso, o que importa agora, Cristo já fez todo o esforço, né, ele abriu, ele rasgou o véu, recebe a pessoa na tua igreja aí e tal. Então eu acho que tem essa quebra. Eu tenho muito medo de falar aqui de mudanças assim, porque as pessoas confundem como se a Bíblia mudou, como se Cristo, a personalidade de Deus mudou, e não é isso, né? É uma abertura que foi feita para que todos aqueles que nele crer possam ter a salvação. Mas há, isso é negável, uma mudança de comportamento da humanidade, agora com essa nova realidade onde todos têm esse direito. Então, isso é uma coisa. Bom, se agora, para ter acesso a Deus, basta que você se ajoelhe no teu quarto e fale com ele, e todos podem fazer isso, a figura do profeta, não é que, na atualidade, não é que ele vai ser extinguido. Eu não vejo dessa forma. Mas ele tem uma cobrança, eu diria que até a mais do que aquele profeta do Antigo Testamento, aonde que era muito simples, porque se o cara falasse alguma asneira, ele já era queimado vivo, né? Isso. E hoje, nos nossos dias, principalmente hoje, né, cara, como a gente já falou, onde num sábado à tarde você tem cara pedindo dinheiro em troca de bênçãos, virou uma maçaroca. Exatamente. E aí Deus, ele precisa se manifestar de alguma forma, né? Exato. Não é que invalide. Foi bacana o que você falou, eu fiquei ali viajando no que você estava falando. Quando você fala da questão de Paulo, por exemplo, essa questão da circuncisão, para um judeu, ser circuncidado era uma questão de exigência para que ele fosse povo de Deus. Só que quando o plano de salvação se abre esse leque, que agora vai atingir a todas as nações, o que Deus mostra para Paulo? Que agora não é que está invalidando a palavra de Deus, ele está trazendo algo a mais. Porque eu creio assim, a Bíblia é a palavra de Deus, na minha opinião, ela é a palavra de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas ela não fecha, porque eu não posso conter a grandiosidade de Deus num livro, né, com mil e poucas páginas, ou que seja, que fosse até um milhão de páginas. Por maior que ele fosse, ele não ia conter a totalidade do Deus que a gente serve. Então eu acredito que isso está aberto e tem coisas que vão sendo reveladas ao longo da história, porque chega aquele momento em que a igreja precisa agir daquela forma. Não sei se você vê dessa forma, mais ou menos assim. Sim. Né? Porque se eu digo, eu acho legal o John Piper, ele tem um artigo dele que ele fala, né, que o dom de profecia, né, aí entraria na questão dos dons espirituais, ele é válido e ele é útil para a igreja de hoje, né, e ele coloca uma questão assim: você dizer, afirmar que o dom de profecia ele não é para os nossos dias, eu estou limitando a ação de Deus. Porque Deus, ele é soberano e ele dá o dom para quem ele quiser. Ele não está limitado ao nosso tempo. Agora nós decidimos que a partir de agora não, o dom de profecia não é mais necessário. E Deus acata a nossa decisão e fica tudo bem? Não, né? Não é por aí. Não é por aí. O que acontece, né? Eu me lembro de uma situação, inclusive vendo o vídeo do seu amigo lá, eu me vi na situação porque eu passei por aquilo, né? Eu participava de um grupo de oração, e o que acontecia? Em algum momento, a pessoa que coordenava esse grupo, ela fechava os olhos e ela meio que entrava num transe, né? E nesse transe, ela começava a entregar as palavras. O que acontece é que você já esteve na Assembleia de Deus, né, Vulcães? Uhum. Então, você conhece um pouco. Não dá para generalizar as Assembleias de Deus, porque tem algumas que são extremamente pentecostais, nível hard mesmo, né? Mas não são todas. A que eu estou hoje não é tanto assim. Mas aí, a partir dali, vendo essa pessoa agindo daquela forma, eu fui me inteirar e eu descobri, por exemplo, que tem um termo bastante usado que é o vaso, né? Ah, aquela irmã é um vaso, aquele irmão é um vaso. Uhum. E aí um dia um amigo meu me convidou para um culto na casa dele, eu fui, e ele falou, ah, vai ter um vaso aqui na minha casa. E aí quando eu cheguei lá, tinha um irmão que teve um culto normal, cantou os sinos, esse meu amigo toca instrumento lá, ele cantou também, leu uma palavra, a esposa leu uma palavra, e tinha umas 20 pessoas ali reunidas, e aí chegou a hora que esse vaso lá, ele foi, deu uma palavra, que foi muito boa, diga-se de passagem, e depois que, e parece que é um ritual, né, depois que ele fala, agora ele vai entregar, que tem uma hora que o vaso vai entregar. Vai, agora eu vou revelar. Tem umas... Agora é que eu vou revelar. Aí, o que você vai revelar, né? Você fica. Aí ele veio lá e entregou uma coisa lá pra mim. Falou uma meia dúzia de palavras lá. Obviamente, dentro da minha incredulidade, eu anulei tudo que o cara falou pra mim. Porque assim, não fazia o mínimo sentido pra mim aquilo que ele tava falando. Sim. Pode ser que daqui a 20 anos se cumpra, né? Porque ele até foi bem direto comigo. Você vai viajar, você vai ter um diploma internacional, sei lá, né, cara? Falou assim, falou pra mim, e entregou meia dúzia de coisas lá pro pessoal, né? Mas, infelizmente, assim, eu tenho que admitir isso, que eu sou extremamente incrédulo pra isso, né? Teve uma outra situação, isso já faz alguns anos, que eu estava numa outra igreja. Eu estava... Você deve já ter visto aquelas igrejas que são compridas. Tem um púlpito lá na frente. Uhum. E no fundo da igreja, que seria a frente, né? Que dá pra rua. Tem aquele mezanino. Isso. Então, no mezanino... Galeria, isso. Eu estava sentado no último banco, escondido. E aí eu ficava olhando só pela fresta aqui. Lá em cima, o irmão pregando. Me lembro até hoje desse dia. O irmão, ele estava com uma camisa com um terno azul. Marinho, um risca de giz. Ele tava com uma gravata vermelha, camisa branca. Se fosse a gravata amarela, eu diria que ele era do PSDB. E aí ele saiu lá de cima do púlpito, veio andando no meio da igreja, subiu a escada, olhou na minha cara, apontou o dedo no meu nariz e falou assim: você nunca vai esquecer esse dia. Realmente, eu nunca esqueci. Mas foi só isso que aconteceu. Serve para eu contar o que aconteceu, que o cara saiu de cima do púlpito, veio e falou que nunca, eu não quis esquecer aquele dia. Mas não me acrescentou nada. Então, né? aí justamente que entra, né, que a profecia, ela, uma das funções dela é edificar. Tem que haver uma edificação, tem que acrescentar algo para minha vida. Mas eu acredito também na profecia, ela de cunho pessoal. E não é porque eu acredito, é porque a minha esposa, por exemplo, ela teve uma experiência tremenda com isso, sabe? Ela tinha ido embora, nós não éramos, nem nos conhecíamos ainda. Ela havia morado aqui na nossa cidade, aqui em Ponta Grossa. E ela havia morado aqui e ela, por questões de não ter dado certo as coisas, ela voltou para a cidade dela, em Santos. E um dia ela estava no culto, na perto da casa dela, igreja cheia, lotada. Tinha um irmão lá que veio lá do não sei aonde, que ela nunca tinha visto na vida. Ele também nunca havia visto na vida. E esse irmão chamou ela pelo nome, numa igreja lá com mais de 1.000 pessoas dentro de uma igreja, já é alguma coisa, né, incrível. Opa. De acontecer, e chamou ela pelo nome e falou para ela que ela não era para ela sair daquela cidade que ela estava antes, e que era para ela voltar para aquela cidade. E ela obedeceu a voz de Deus, voltou, e foi quando a gente se conheceu, né? Não sei se foi bom para ela, mas pra mim, pelo menos, foi. Então, eu acredito que Deus fala pessoalmente, porque ele também já falou comigo, sabe? Eu já tive experiências que foram, porque a profecia, ela, se ela é pra edificar, se ela é pra exortar e se ela é pra consolar, então, uma dessas três funções ela tem que ter. É, às vezes a gente se esquece que, se você não tem um profeta, né? Deus, ele pode falar com você diretamente também, né? A gente Exatamente. se esquece, né? Quantas dificuldades a gente já não passou aqui. E a minha esposa às vezes fica, né? Puxa, e agora? Tal, falou, meu, qual é o seu relacionamento com Deus? A gente não pode jogar isso no lixo, né? Isso. Calma. A gente, pô, não é à toa que eu vou na igreja todo domingo, não é à toa que eu tento viver uma vida cristã coerente, né? Não é à toa que eu tento dar um bom testemunho de vida para as pessoas, falo de Cristo sempre que tenho oportunidade, né? Isso não é à toa, a gente tem um relacionamento, né? Então, para que no momento que a gente precise, se o profeta não está disponível, né? Deus fala nosso coração. E aí, com esse relacionamento, quando um profeta chega, como foi com o seu caso, e fala, ó, Deus, eu já ouvi tua oração, cara, mas o que eu tenho hoje para você é a tua graça. Você concorda? É. Deus tá te falando assim, cara, eu já tô te dando o meu melhor, que é a minha graça. Né? O que Fica mais que você tranquilo. quer, né? Não importa o que aconteça, a minha graça eu te dou, né? Quer dizer, vai dar tudo certo. Então, é por isso que eu penso que a necessidade do profeta, e é lógico que a gente tem que. A própria Bíblia nos exorta isso, havendo profecias, né, para que nós venhamos a julgar as profecias, né, como que a gente vai julgar? À luz da Bíblia. Se ela não se confronta com a palavra de Deus, tá tudo ok. Agora, se ela, né, bate de frente com a palavra de Deus, ela nega a escritura de alguma forma, aí o bicho pega. Ah, Aí ela já por si só ela não é de Deus, né? Ela já perdeu a sua capacidade de ser de Deus, porque ela não está chegando naquilo que a Bíblia diz, que ela tem que estar em acordo com a palavra de Deus. E a profecia ela está sujeita ao profeta, eu entendo dessa forma, porque senão não haveria necessidade dela ser julgada, né? Então ela é uma manifestação do ser humano, né, movido pelo Espírito Santo, mas que ela vem, claro, carregada com as impressões que a gente tem, né? Eu sou muito arredio. Eu era daqueles camaradas assim que eu falava, eu não vou sair correndo pelo meio da igreja para entregar profecia para ninguém. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Quando eu vi, eu já tava fazendo. Meu Deus, cara, você é tão underground e tal que pra mim é até difícil te ver de aviãozinho na igreja, hein? Ai, ai, eu já passei por experiências muito. Deus é fantástico, cara. Deus foi com certeza a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque é fantástico. Mas então vamos falar das profetadas. Mas antes disso, vamos ouvir mais uma musiquinha. Vamos lá, o que que tem de gostoso agora? Qual é a delicinha? Nós vamos ouvir é um rapcore. Rapcore? É uma mistura de rap com hardcore. A Meu Deus. banda é uma banda paulista, Digital Bomb. O link vai estar aí na postagem, porque eles disponibilizaram. Isso é uma coisa que eu acho legal. Eles disponibilizaram o CD deles para download. E o nome da música é Caia Babilônia. Vamos lá? Vamos, opa, quero ouvir. Som na caixa. Avança é que a treva reduz. Se eles gritam mentiras, eu vou e grito a cruz. tentando nos envergonhar e calar nossa voz. Antiquado, conservador, meio quadrado, só porque não engolimos o que é errado. Vamos aos fatos, o que eles chamam de liberdade nós conhecemos como morte e libertinagem. O que é mal e me aproxima do fim jamais vai parecer liberdade pra mim. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Certas escolhas quase sempre nos fazem reféns. Eu escolhi ficar de pé em frente ao tsunami. Eu chamo a guerra e não espero que a guerra me chame. Caia Babilônia, caia Babilônia, em nome da rua e do reino. Caia Babilônia, caia Babilônia, caia Babilônia, em nome da rua e do reino. Caia Babilônia, caia Babilônia, caia Babilônia, em nome da rua e do reino. Caia Babilônia, caia Babilônia, caia Babilônia, em nome da rua e do reino. Caia Babilônia, caia Babilônia, caia Babilônia. Ok, voltando, tinha falado para você ali, que é só saindo um pouco do tema, que essa banda ela disponibilizou, né, o CD para download. Eu tenho, não estou dizendo que isso é uma regra, né, nossos ouvintes aí não me entendam mal, mas eu tenho para mim que se você faz para a honra e para a glória de Deus, eu sou a favor da distribuição gratuita. É, isso daí é polêmico demais, né? É bem polêmico. É, a gente está falando de profecias, você está citando esse exemplo aí, e eu não sei se você se lembra, mas ali mais ou menos no meio da década de 90, teve uma onda de artistas que começaram a aceitar Jesus e tal, e no meio teve um jogador, eu ia falar Miller, mas eu não tenho certeza se foi o Miller, que poucos anos depois dele aceitar Jesus, ele já virou pastor e construiu uma igreja, Acho que foi o Miller. E eu me lembro de uma cena lá, ele com um terno possivelmente salmão e fazendo aquela pregação pentecostal, né? Que mexe e mexe, e aí pingando suor, as costas toda molhada. E a igreja ele fez de um jeito assim que ele conseguia sair do púlpito e andar no meio da igreja como se fosse numa plataforma, né? Na época, um amigo meu, de um pouco mais velho que eu até, falou, né, pra que isso? É, né, então eu, né, vejo essas situações assim. Tem pessoas que passam uma experiência com Deus que é imensurável pra mim. Eu não tenho como mensurar o que o Miller, qual foi a intimidade que ele encontrou em Deus para ele se sentir naquela liberdade, naquela ânsia de gritar e de falar, olha, Deus é bom, receba aqui a graça que eu também recebi, sabe? Eu vejo dessa forma. E aí esse cantor que você citou aí, eu não sei. Eu não sei como Deus atuou no coração dele, eu não sei qual foi o profeta que entregou a promessa para ele, né? A gente não tem como mensurar. Então essa intimidade que ele tem com Deus, né? A gente vai falar agora sobre como que a gente julga as profecias, né? Profecias, cantores gospel, fica assim, pra gente que tem uma sensibilidade, né, no contexto ali da religiosidade, da coisa e tal, fica muito na cara quando a pessoa tá ali, porque é mercadológico. Isso. Por assim dizer, é, né? Só falta o cara ter uma grua, não, né, que ergue ele no meio da igreja, assim. Exato, entendeu? Então isso já denota contra a pessoa, né? Só que tem pessoas também que você olha assim e não tem como você julgar o coração, né? Só Deus tem acesso. É, isso que eu digo, tem coisas que não... É o que você falou, tem coisa que não tem como a gente pegar e dar um veredito, né, sobre aquilo. Esse próprio DH... ele conta no, num dos testemunhos dele, que ele vem muito aqui na nossa igreja, sabe? Ele conta num dos testemunhos que ele era de uma igreja tradicional, provavelmente ele não, nunca falou ali, mas explicitamente, mas pelo linguajar, pelo, como é que a gente diz, pelo evangeliquez que ele fala, ele deve ser divertente assembleiano. E ele contando que ele era pastor, já de uma igreja, né, de terno, gravata e sapato de bico fino, né, não tenho nada contra isso, né, pelo contrário, né, mas ele foi fazer um trabalho com uma galera jovem, foi cantar uns rap e tal, e ele tinha que voltar pra igreja, né, depois, rapidinho, e ele foi lá com uma roupa normal e tal. Só que nesse evento tinha muita gente do tráfico, da favela, e ele tava ali pegando, e a galera fumando maconha. E ele terminou tarde, ele ficou super feliz com o episódio, e terminou tarde, ele teve que ir direto pra igreja, porque tinha um culto na igreja dele, né, que ele era pastor. Quando ele tava chegando na igreja, ele, né, disse que assim, pegou a roupa dele, assim, e cheirou, né, e ele percebeu que ele estava com cheiro de maconha. Que o cheiro meu da maconha Deus. Tinha ficado impregnado nele. E ele falou, meu Deus, como que eu vou entrar na igreja, né, cheirando maconha? Como que eu vou entrar? E na mesma hora o Espírito Santo falou para ele, assim, em alto e bom som, de forma bem clara, sem nenhuma dúvida. Fala assim, o pastor tem que ter o cheiro das suas ovelhas. Olha só. Né? Então, como que eu vou? Quem sou eu, né, para julgar? Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas, por outro lado, então entrando agora aqui no nosso, dando sequência, existem as, dentro do nosso evangeliquez, a profetada, né? É uma forma que o pessoal encontrou para diferenciar. Então tem a profecia, que é aquela profecia bíblica, é aquela pessoa que foi realmente usada por Deus, e tem a profetada. Você já foi vítima de profetada, José? Quem nunca, né, Luiz? Quem nunca? Todos estamos sujeitos, né? E aí tem aquela pessoa que já tá esperta, né? E consegue se desviar da rajada de profecias, né? De profetadas. E tem pessoas que são vitimadas, né? Eu, infelizmente, fui vitimado. Porém, também já recebi uma profecia, uhum, pro mesmo caso. É que eu recebi a profecia, recebi a profetada em resposta da profecia, né? Porque, obviamente, a outra pessoa seria mais beneficiada. E, obviamente, que me dei muito mal, né? Obviamente. Mas acho que todo mundo, hein? Já recebeu uma. Mesmo que não tenha caído, já recebeu. É, eu tive teve um caso de um irmão. Nós éramos... Ele apareceu... Porque esses caras desaparecem, né? Ele apareceu, assim, na cidade. Foi num monte de igreja, né? E contava uma história muito bonita. E a gente, naquela inocência, assim, do novo convertido, né? Levamos ele na nossa casa, tomou café com a gente e tal. E almoçou lá e blá, blá, blá. Aí, passados uns dias ali, ele me falou assim, eu nunca esqueço. Ele olhou pra mim, eu tinha um fusquinho azul, cara. Coisinha mais linda do mundo. Aí ele falou assim, irmão, tô sentindo de Deus que esse fusca do irmão ainda vai ser meu. Meu Deus e do eu, céu. Só que Deus é maravilhoso, né? Deu aquela cutucada assim na minha mente, eu falei assim, mas olha, irmão, eu não tô sentindo nada. Se eu sentir, ele vai ser seu. Mas se eu não sentir, ele não vai. Porque Deus deu pra mim. E cobrou caro, possivelmente, né? Foi... Ter cobrado com muito trabalho, muito não suor. Foi fácil. Esse Fusca era o mesmo, cara. Ele só quebrava na porta de casa, cara. A gente chegava em casa, sabe? Olha só. Olha, isso aí, mas é bom, né? Mas esses tipo que vai em igreja, cara, participa, vai das tardes da bênção, da vida aí, e entrega pra todo mundo, né? Até citei aí um caso aí da... num culto que eu fui e tal. Parece que é um mercado isso, né? Então o cara vai, entrega qualquer coisa lá, e muitos vai com essa ânsia realmente de arrancar uma graninha. Eu já dei grana pra esses tipo, Já caí nessa também, contou uma história triste lá e tal, e não, tudo bem, toma aqui um dinheiro, graças a Deus, não foi tanto assim, né? Ali para ajudar numa passagem e tal. Na semana seguinte o cara apareceu lá na igreja de novo. Falei, caramba, o cara não ia pra Bahia? Aí na outra semana o cara tá lá de novo. Aí eu, caramba, esse baiano aí gostou de ficar aqui em São Paulo mesmo, né? Desistiu, né? Tá rendendo, né? Tá, mas aí não deu outra, né? Passou algumas semanas, já arrumou uma encrenca lá na igreja e nunca mais apareceu, né? E assim, né? Infelizmente, tá cheio. Então a gente até conclui aí que não é só os profetas da mídia, né? Que estão aí ganhando milhões na televisão ou vendendo CD. Você tem esses profetinhos aí também que vai encher o saco no seu culto familiar Tem, lá, né? tem e tem bastante. Não, e revela. Eu me lembro que teve um culto que eu participei, já tem quase uns 10 anos isso. Eu dificilmente saio da minha igreja, sabe, Luiz? Eu gosto muito de congregar, porque eu só tenho os finais de semana para ir na minha igreja, né? Então eu não é sempre. Quando eu vou em outra igreja, é por causa que a banda vai tocar, né? E aí a gente acaba indo. Mas normalmente eu não saio muito do meu ministério aqui. Mas aí, uns 10 anos atrás, solteiro e tal, né? E aí fui visitar lá uma igreja, conhecia lá um pessoalzinho, aí emenda pra casa das irmãzinhas e tal, aquela coisa. E aí apareceu lá uma mulher, uma moça, nesse naipe aí das profetadas, né? Certo. E aí a mãe da dona da casa lá, toda empolgada com essa história. A irmãzinha lá fez uma oração, entregou meia dúzia de profecia, tal, e beleza. Bom, uma semana depois eu encontro a tal da profetisa. Você conhece a Estação da Luz aqui em São Paulo? Conheço. Bom, ela tava com menos roupa do que qualquer funkeira que você vê aí na televisão, cara. Desviou, coitado. Não, em uma semana ela tava lá. E aí eu olhei aquilo e falei, caramba, mas domingo passado me entregou uma profecia, cara. É, eu sei que é complicado a gente ficar julgando a roupa e tal, mas, cara, tava um negócio muito indecente. Mas assim, muito. Até pros limites de qualquer crente libertino aí, tava demais, sabe? Aí você olha aquilo e fala, ah, mas tá aí, mas é aquela profecia, né? Toda abertona, cheia de falha, jogou ali, se colou, se não colou. Agora, falando isso pra você, pra também eu não ficar de sendo só o cara que não bota fé, né? Teve uma vez que eu realmente estava na casa de uma irmã, eu era solteiro também na época, foi um pouco antes de conhecer a minha esposa. Tava eu, um amigo, na casa dessa irmã e tinha um desses irmãos que se dizem vaso, né? Eu nem colocaria esse estereótipo nele, porque ele era um rapaz, assim, muito bem comportado, diga de passagem, até meio culto até. E aí a gente ali conversando, ela serviu lá o almoço de domingo pra gente, tal, tal. E nessa época eu lembro que meu amigo falava assim: "Não, a gente vai visitar umas igrejas para você arrumar uma namorada, cara, você não pode ficar sozinho e tal, né?" Estamos ali e tal. E esse irmão, ele olhava para mim. Sabe quando você vê que a pessoa está incomodada com alguma Sei. coisa? E aí ele pegou e falou: "Rapaz, posso falar em particular com você?" Aí eu, claro, falou para dona da casa se poderia ir no quarto dela, né? Que é uma senhora já, ela autorizou. A gente entrou no quarto, ele encostou a porta e falou assim: "Olha, Deus mostrou para mim, tem uma loira muito bonita na sua vida, mas ela não é para você. A mulher para você, ele tá preparando. Não é essa loira aí." Aí, cara, eu fiquei numa situação porque realmente eu estava nessa situação. Lá no meu emprego tinha uma garota muito bonita, loira, e ela tava já arrastando realmente uma asa pra mim. O negócio tava meio que encaminhado, né? Eu saí dali e eu. Sabe, quando a palavra mexe com Sei. você, ela é diferente, né, cara? É muito diferente. Dá. E aí eu tava com esse meu amigo e eu contei pra ele e ele falou: "Olha, Josi, quando. Se a palavra falou com você, o melhor que você tem a fazer é pedir confirmação de Deus. Você chega em casa, ora e pede para Deus confirmar essa palavra para mim." E foi o que eu fiz, cara, eu orei. Aí, o que que eu senti? Que eu deveria parar com esse negócio de ficar saindo da igreja para procurar namorada em outras igrejas, né? Aquela menina lá do serviço, eu cheguei pra ela, falei que não ia ter nada e continuei levando a minha vida. E esse meu amigo continuou me chamando pra eu visitar igrejas, né? E aí entra, Luiz, aquilo que eu falei para você no começo sobre o nosso relacionamento com Cristo, né? Que a gente tem que levar isso em consideração. E aí eu falei pro meu amigo: olha, eu quero que Deus traga uma esposa para mim aqui no meu ministério, para que eu consiga continuar trabalhando com a banda, que eu continue evoluindo aqui, né? Eu gosto daqui, não adianta eu procurar mulher em outro lugar. E eu lembro que ele até falou assim para mim: olha, Deus não faz aquilo que você pode fazer. Só que aí eu falei para ele: olha, meu amigo, mas eu não sei fazer isso. Deus vai ter que me mandar uma mulher aqui, porque não tá dando certo esse negócio de a gente ficar visitando a igreja para arrumar namorada, não. Isso foi próximo do final do ano. A minha esposa, ela é amiga, né, da maestrina do coral da igreja. E no final do ano ela convidou, ela era batista, minha esposa, convidou ela para vir cantar a cantata de Natal do coral. E como eu estava trabalhando à noite, estava com tempo, eu acabei ajudando também no coral nessa época. Eu não canto nada, sou péssimo. E aí eu conheci a minha esposa ali no coral. E aí começou, quer dizer, e ela era batista, ela acabou vindo para a igreja. Então Deus trouxe ali para mim. E isso tudo, essa inquietação, surgiu através de um profeta, Sim. né? O rapaz me chamou lá e me entregou essa É por isso palavra que de eu Deus. acho que a gente não pode ser taxativo demais e querer determinar como Deus age. O que que você pensa assim, como é para a gente ir pros finalmente, né? Como que eu consigo julgar, como eu consigo identificar uma profetada? Eu vou citar aqui o pastor Ed René. Já tem um tempinho eu escutei uma preleção dele, e ele falando justamente sobre esse assunto de profecias, né? Ele, inclusive, era um pastor que ele é bem racional, né? Principalmente por ser batista, tem aquele replé-plé do pentecostal, e isso até me incomoda um pouco, né? Porque às vezes você tem uma coisa muito racional, aquilo me incomodava um pouco. Mas eu gostei muito quando eu escutei essa palavra dele, muito simples. E ele deu o seguinte exemplo: que se alguém te entregou uma profecia, irmão, você vai sofrer um acidente indo para Santo, toma cuidado. O que que vai acontecer? Pode o mundo virar de cabeça para baixo. Deus vai colocar a situação que você vai estar indo para Santos e vai sofrer o acidente. E vai sofrer. Se o cara falou que você vai sofrer um acidente numa terça-feira, você vai sofrer aquele acidente. Né? Então, com isso, não é que ele está falando assim, não é um profeti, é uma profecia ou é uma maldição? É uma profecia. Ele só usou esse exemplo para dizer que a profecia, ela tem endereço, né? Ela é certeira e ela acontece. Exatamente. Eu quero aproveitar esse gancho que você deu aí e deixar principalmente para o pessoal que nos ouve, porque eu sei que o público do esconderijo é um público, no geral, né, mais jovem. E o jovem, às vezes, tem, por estar chegando no evangelho, tem essa dificuldade. Às vezes, eu sei que quando a gente está lá no comecinho da caminhada, a gente se empolga com tudo, né? O camarada dá um grito diferente, a gente se arrepia e faz aquela coisa. Então, como que eu posso julgar? Eu achei um texto aqui no, né? Não tenho o autor do texto, mas ele é válido. Eu não tenho o autor, não. Acho até que é de uma lição. Não, não é. Eu não tenho o autor aqui, mas tudo bem. Ele diz assim: como julgar uma profecia? Eu não vou ler o texto inteiro, que ele é um pouco extenso, mas só os pontos. Né? Ele coloca assim: em primeiro lugar, a profecia não deve entrar em choque com os princípios ensinados na palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Verifica se ela está de acordo com a palavra de Deus. Segundo lugar, a profecia ela não é um guia pessoal, uma espécie de horóscopo. Em terceiro lugar, ele diz assim: ela deve estar de acordo com os princípios estabelecidos em 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, a profecia serve exatamente para isso. Ela edifica, né? O que é edificar? Edificar é construir, né? Quer dizer, então ela ajuda a construir a tua fé, tanto pessoal ou coletiva, de um grupo de pessoas. Ela exorta quando há necessidade, quer dizer, ela te chama atenção, repreende quando tem que ser repreensiva, e ela te consola no momento de angústia. Em quarto lugar, ela tem que ser coerente. Até o autor aqui cita um exemplo que ele é ele seria cômico se não fosse trágico, né? De um culto onde tem um cara, uma determinada pessoa levanta em profecia falando em nome de Deus, e daqui a pouco no outro lado um outro levanta falando em nome do filho. Num determinado momento a Trindade começa a discutir porque eles não concordam um com o que o outro está dizendo. Misericórdia. Né? Então é uma situação cômica, mas é trágica, né? Imagina. Em quinto lugar, a profecia ela é julgada por meio do dom de discernimento. E em sexto lugar, que é aquilo que você falou, a profecia ela se cumpre. Se ela for de Deus, ela se cumpre. Mas a gente vai daqui a pouco para as conclusões. Antes a gente vai ouvir mais uma musiquinha aí. Opa! E a música é justamente a música Falsos Profetas, da banda Repúdio, HC, uma banda de hardcore. Estamos de volta, estamos terminando esse episódio. Lógico que o assunto ele não se esgota aqui, né? Ele é um assunto muito amplo, muito vasto. Quem sabe a gente até mais outra hora promova aí um outro episódio com outras opiniões também, né? Porque nós ficamos meio assim do mesmo lado, né? Não teve muita divergência, mas queria uma conclusão assim, José, assim, desse tipo um resumão do que a gente conversou aqui. O que você pode nos acrescentar aí? Eu acho que eu posso, assim, o conselho, né, que eu posso deixar do que a gente conversou aqui é que vocês, quem estiver nos ouvindo, não precisa concordar com tudo, né, que a gente colocou, da forma que a gente colocou, mas que esteja atento ao que Deus coloca no seu coração. Às vezes a gente procura muito um profeta, procura um vaso e a gente esquece de olhar o que Deus quer para a nossa vida. E às vezes ele já falou para você, só que você não consegue, você se coloca numa posição tão de invalidade perante Cristo, se esquece do seu relacionamento com ele, que você não olha para você, o que Deus já falou para você. E aí o que você pode fazer então? Eu replico aqui o conselho que meu amigo me deu há 10 anos atrás, e que além de ser eficaz não só naquela situação, eu já usei e costumo usar muito isso. quando eu tenho dúvida sobre alguma coisa, sobre uma profecia, sobre qualquer coisa que eu tenha, eu tenho uma posição de liderança na igreja. Não sou um excelente músico, assim como não sou um excelente teólogo, um excelente cristão. Então, às vezes, me falta a quem buscar um conselho. O melhor conselho que eu tenho a buscar é fechar a porta do meu quarto, me ajoelhar e falar com quem detém todo o conhecimento, que é Deus. Eu sei que isso pode parecer ilusório demais, mágico demais até, mas não é. É assim que funciona. Você tem que falar com Ele, estar atento. E quando a gente não tem a capacidade de compreender, pedir que Ele coloque as pedras no nosso caminho para que a gente vá pisando em cima de cada uma e chegue na vontade de Deus na nossa vida. Eu sei que ficou bem pentecostal, né? Isso que eu falei agora. Mas é isso, cara. Assim, infelizmente, se a gente olhar só pro ser humano ele é cruel, ele é mau, ele é enganador. Então ele fica difícil pra gente avaliar quando você tem um profeta e quando você tem uma profetada, né? Mas se a gente olhar sempre pelos caminhos de Deus, ele vai nos direcionar pro melhor caminho. Suas considerações finais, seu jabá, alguma indicação que você queira dar, seus endereços, aproveite o espaço, ele é seu agora. Como é difícil, né, quando a gente tem esse poder de falar aqui. Bom, eu vou indicar para vocês, acessem lá o diariodebordo.net.br, que é o nosso site. Ouça nossos podcasts, agora a gente está com uma equipe bem legal, agora tem lá o pastor Wagner, que é batista, né? Então ele tá dando uma boa força pra gente, com algumas opiniões diferenciadas. Escuta lá, tá bem legal. Siga-nos nas redes sociais, tem todas lá no site. Quem quiser conversar comigo diretamente, vai me achar lá no Twitter, no @sigaocapitão. Listo. Sou bem atuante lá, é só me cutucar lá que a gente troca uma ideia. É isso, cara. Bacana, é isso aí. Bom, vamos nos despedir da galera também. Eu quero aqui deixar a minha. Depois eu vou dar a bênção. Dizer pro pessoal curtir aí, comente, né? Se você concorda, se você não concorda, né? Comente também, né? Dê a sua opinião. E eu fico com isso. E pra terminar, eu vou deixar vocês aí com um som. O nome da música vai ser. É Apocalipse e a banda é a Coração de Herói, beleza? Beleza. Vamos ficando por aqui, quero agradecer a você, obrigado aí pela força, pelo socorro que você nos deu aí. Imagina, e a casa é sua, cara. Oh, obrigado, cara, desculpa aí qualquer coisa. Imagina. A gente, né, quando tá no podcast dos outros, a gente tenta manter a linha, não falar muita heresia aí. E me desculpa aí se eu não fui tão teólogo, né, como eventualmente os outros convidados seriam, né? Não, mas isso aí não, você deu, assim, você trouxe muita coisa legal. E era e caiu bem dentro daquilo assim, que eu tava querendo mesmo, assim, pra esse episódio. Obrigado mesmo. Valeu. E a casa é sua. A hora que quiser aparecer, o esconderijo, tá, a porta é forte, mas está sempre aberta para os amigos. Tá? Valeu, obrigado. Então, pessoal que está nos ouvindo aí, né, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e todos juntos dizemos amém. Amém. Satanismo do Congresso, filhos do fogo, de olho no chefe, sentado no trono. Já te tinha um velho amigo que tudo iria acontecer. Lá da cruz deu seu aviso pouco antes de morrer. Meu Deus do céu, mas aí também é fácil, né?